Sabe, uma faca me rasgando, mundo se acabando. Não sei, Gal Costa, a cantora, Gal Costa, a mulher terrível, a mulher linda, a noiva, a morta, a viúva, a maravilha. É muito difícil falar essas coisas. Eu não sei, Gal Costa sempre me trata com choques elétricos. Eu chego para ver ela e não vejo ela e me arrebato por ela e me arrebento por ela e me desarrumo por ela. Não sei, é sempre surpreendente. Eu nunca sei o que vai acontecer. Cada vez acontece uma coisa estranha. Cada vez é como a vida tivesse se partindo, se começando, se acabando. Gal Costa é muito maravilhosa. Você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver. Eu te amo, meu bem, meu bem. Sua incompreensão já é demais. Nunca vi alguém tão incapaz de compreender. Estupidez não lhe deixa ver que eu te amo.